né? Salve, somos rádios livres e é isso aí. Então, na verdade, a discussão que rolou ontem é justamente de rádio digital, de espectro aberto, né? Tem um espectro onde as pessoas possam ocupar livremente, sem passar pela burocracia do Estado e pela exigência de uma forma de organização que eles exigem também. Né? O que eles exigem nas rádios comunitárias? Tem uma organização, tem o presidente, tem a votação, tem o estatuto. Beleza, é uma forma de organização. Mas existem outras formas de organização populares, formas de organização mais libertárias, passam por outras formas de pensamento, outras lógicas, outros rizomas. Né? Yeah, exato. Então, é. Então, as rádios livres, elas propõem, as rádios comunitárias, formas diferentes de se organizar, inclusive pelo... não apenas no pensamento, na prática, mas propõe... Ó, pose pra foto aí, estamos registrando o evento aqui de rádios livres. Só falando no microfone. Então, nem todas as formas de organização serão contempladas por uma lei que um grupo ali de políticos, de pessoas vai elaborar. Porque a organização popular, a organização libertária, ela vai além de uma proposta burocrática de legislação da comunicação. Então, acho que as pessoas têm que começar a entender isso. A gente está nesse momento político atual que está questionando várias coisas. E, inclusive, o Estado, os políticos, a representatividade está sendo questionado. Então, a gente tem que questionar se, de fato, as leis que existem contemplam as necessidades. Porque uma lei ela tem que vir da necessidade social, da necessidade das pessoas, e não o contrário. Das pessoas tem que estar a serviço da lei. A lei que tem que estar a serviço das pessoas. Então, então, se a gente vive num Estado sob leis, vamos fazer leis que atendam às necessidades das pessoas, né? É um absurdo a gente ter equipamentos apreendidos e destruídos, equipamentos de transmissão, de comunicação, ter equipamento, computador, transmissor, rádio. Tem muita coisa que foi destruída pela polícia. Isso é um absurdo. É um absurdo total, entendeu? Porque é uma coisa... não tem nem o que falar. Você pega um aparelho que está sendo utilizado para que a comunicação, para que a população se comunique, a Anatel apreende esses equipamentos e a Polícia Federal destrói os equipamentos. É um absurdo. Então, ao invés de estimular a comunicação comunitária, o Brasil está dando um mau exemplo aí nas últimas décadas de destruição da comunicação. E estimulando o quê? A comunicação comercial alienante. Então, fica aí. É uma situação lamentável, mas as rádios livres estão aí para provar que a gente vai continuar usando a tecnologia a nosso favor, porque a tecnologia é um bem universal, certo? O cara lá que inventou o rádio, as ondas ali, a gente está se apropriando disso e é isso aí, rádios livres. Isso mesmo. Inclusive, dentro do que você falou, a frequência que a gente vai atuar lá em São Carlos, ela vai de frente de uma rádio que não é São Carlense, é comercial, só que ela vem de Limeira. E essa rádio não poderia estar atuando em São Carlos. Ou seja, essa é uma rádio pirata, entendeu? Essa é uma rádio pirata porque ela chega lá no nosso espectro São Carlense para vender comércio, para vender, e ela não pode estar fazendo isso. Ou seja, tem outra coisa. Lá em São Carlos tem uma rádio que funciona com uma frequência muito maior, uma potência muito maior do que deveria. Todo mundo sabe, só que ninguém fala nada, entendeu? E as rádios livres, elas são proibidas. Rádios que trabalhariam ali num pequeno espaço, ou mesmo em São Carlos inteiro, mas com uma função social, com um trabalho na comunidade, são proibidas. Ou seja, a gente tá com bastante força porque, sabendo que, estando organizados, se por um acaso acontecer alguma coisa com alguém de nós, a gente vai começar a tacar merda no ventilador, entendeu? Porque eu acho que é um momento forte da gente de se organizar mesmo e saber que o movimento de rádio, ele vai além da própria programação. Ele tem que pensar a comunicação, né? Uma coisa bem ampla. E esse encontro aqui mostra isso, porque tá todo mundo organizado, reunido, pensando novos passos para essa discussão, né? Inclusive sobre tudo isso que você falou, sobre leis de espectro livre, porque as rádios comunitárias, às vezes, elas são complicadas porque... Às vezes elas buscam a legalização porque a violência está diretamente, né? Na universidade acaba sendo diferente porque ainda tem essa proteção, né? De estar em locais defendidos por um tipo de outras leis. Na comunidade é difícil porque a polícia está diretamente com a metralhadora na cabeça. Mas, mesmo as rádios comunitárias, elas, mesmo buscando essa legalização, o grande norte delas é o espectro livre, para que todos possam se comunicar. A busca é para criar leis que sejam realmente democráticas, apesar que esse conceito é complicado, de democracia. Só que a noção é essa, um espectro livre, onde todos possam se comunicar, sem problema nenhum, E principalmente a gente conseguir criar um estado que não esteja tão atrelado a esse comércio capitalista, industrial, tudo que seja, que domine, esteja dominado ao ponto de ficar improdutivo sobre derrubar a região, entendeu? Você vê uma agência reguladora como a Anatel, com técnicos assim de alto nível, de estudo, ou seja, se debruçaram muito em livros e técnicas para estudar muitos anos isso, ficar falando sobre derrubar avião é uma grande mentira e é um dos grandes argumentos deles, né? Então, ou seja, um Estado dominado por argumentos mentirosos para se manter lobby político, para manter corporação. Então é essa, a nossa luta, ela é. A luta da Rádio Livre, ela é realmente, como você disse, uma coisa muito grande. A gente tem que lutar pelo espectro livre, uma coisa onde todos possam se comunicar sem limite, né? Pode ser livre, pode ser comunitário, eu posso chegar aqui e falar qualquer merda. Eu tenho direito porque eu sou um ser comunicante e tenho o espectro não é de ninguém, o espectro é de todo mundo. Né? Ou mesmo posso ter uma função de juntar um pessoal para trabalhar com jornalismo comunitário, alguma coisa assim. Não importa o eixo que você vai dar. A grande luta é o espectro livre mesmo. É, exato. Se a Globo pode falar merda 24 horas por dia, por que eu não posso? Na verdade, ela pode falar merda pro Brasil inteiro ouvir ainda e repetir a merda, né? No jantar da família ali à noite. Eu não posso falar merda, né? Enfim, mas é nem falar merda. Na verdade, a gente fala muito além do que merda, né? Mas são muitos debates aí. Estão dando boas-vindas pro pessoal aí de São Carlos que tá criando rádios. E a galera já chegou aí pro encontro, a galera da Vars, o pessoal do Paraná. Então a gente está continuando a fazer as camisetas e o debate continua aí. Estamos aqui no, na Rádio Muda, no programa do Agnaldo Balanço Black. Isso aí, Agnaldo, o que você acha aí sobre todo esse debate? Fala um pouco. Não quer falar. Eu até põe uma vinheta para não ter que falar. Fala nada. Dá um salve aí, fala alguma coisa pra galera. Tá tudo certo aí, rapaziada. É isso aí. A Rádio Muda é para falar tudo que vem na cabeça, beleza? Balanço Black, balanço Black. Isso aí. Compareçam, venham, ainda tem encontro hoje, hein, galera? É isso aí, rapaziada. Queria agradecer o espaço aqui, porque é o espaço de todo mundo, né? A Rádio Muda aí recebe todo mundo desde ontem. Dormimos aí, tá muito massa o encontro, muita galera, gente boa. Todas as várias rádios, Paraná, Rio de Janeiro. Esses encontros são muito importantes para fortalecer o movimento e para repensar junto. Porque todo mundo que está pensando rádio nos seus locais, estarem repensando junto essas formas de ação e combate e resistência que a gente enfrenta, né? Mas valeu, agradecido aí pro Rádio Muda. É, fica o estímulo aí para que nessa onda aí política do Brasil se questione também os meios de comunicação e que as pessoas saibam, tenham essa consciência de que se elas quiserem comunicar, fazer um meio de comunicação, que façam, né? A gente tem que parar um pouco esse pensamento que a verdade vem do canal de TV, ou vem do jornal, ou vem do site da internet. Não, todo mundo se comunica já diariamente no seu cotidiano. Então você produzir uma informação, produzir um papel, pô gente, a gente já está há séculos aí com a tecnologia, a imprensa da tecnologia foi criada aí há alguns séculos. É pra gente usar, então faz um jornalzinho de bairro, faz um zine, faz uma revista. Todo mundo tem potencial de se comunicar e a gente não depende do Estado pra fazer isso. Então fica o convite aí e fica o estímulo, né, pra essas revoltas. Acho que a gente tem que... Já chegou no momento de dar um saco cheio aí com o monopólio dos meios de comunicação. Então eu acho que nessa onda de mobilizações, a comunicação também tá começando a ficar com o saco cheio, né? Então é um alerta aí pros governos que... Tem, as rádios estão organizadas, as rádios livres, as rádios comunitárias. E se a situação não tiver uma abertura para o debate, a gente, além da nossa prática, está começando a ficar de saco cheio já. Então, acho que os próximos atos, mobilizações aí, vão ser nesse sentido, hein? Eu proponho que seja. Fica o convite aí para que todos se revoltem, né, com a situação da comunicação no Brasil. Isso aí, galera. Encontro de rádios livres e mídias livres acontecendo agora. Balanço Black, yeah, balanço Black. Vamos continuar aí com samba rock aí, rapaziada. Só que terminou. O som das festas. O som das festas. Balanço Black. A rádio é 88,5 FM. Beleza, beleza, beleza, rapaziada. Domingão super gostoso, super legal aí. Você ligadinho aí na rádio 88,5, a Rádio Livre, a Rádio Muda, beleza? A gente foi aí de uma hora, acho que mais ou menos, de samba rock aí pra rapaziada curtir aí. Super legal, uma seleção super bacana aí. Você ligadinho na rádio, beleza? Com a programação nota 10 aí do Balanço Black. E lembrando a vocês aí que a programação Balanço Black aí começa sempre às 10 horas da manhã, vai até às 2 horas da tarde, beleza? E nesse domingão aí, a rapaziada está comemorando aí o Dia dos Pais, né? Beleza, beleza. Então a gente vai sair agora aí, ó, só de romântica aí pra vocês conferirem meia hora, beleza? Black, black, black, black, black, balanço, black, black, black. FM. running around. We always seem to lose the flame, but we find it back somehow. First in love, then apart, then back together again. We play the game so very well, but we never seem to win. Ooh, we go through rounds of hiddenness. It always comes back around to this. The bottom line, the reason why this love's so strong, it just won't die again and again. We find ourselves a circle of love that never ends. It never ends. É isso aí, olha. Pura sedução no ar, puro sol. Sol, suor e sacanagem, é isso aí. Bom dia a vocês, domingo. Então, quem tá aí prestes a colar e tá ouvindo o ouvinte Rádio Muda, tá vendo, acompanhando o encontro de Rádios Livres, encontro regional. Vai rolar. As atividades hoje a gente tá pensando em começar lá pelas uma hora, meio dia, entendeu? Começar a trocar ideias sobre o portal, o Zoma de Rádios Livres. E esperando colar uma galera aí, esperando você que tá ouvindo. Fala aí, vai. Vem ouvir esse som aqui perto. Isso aí, então, uma hora, meio dia, a gente tá começando, pessoal. Se agirigem aí. Ei, Luiz, você vacilou, hein, mano. Só isso. É isso aí, rapaziada. Dá um chego aí e participe aí, beleza? FM. I looked inside your heart and saw the woman I would marry. Oh yeah, oh yeah. Because your heart told me that I would never be alone. Alone. Balanço Black, Black, Black. Balanço Black, Black, Black. Balanço Black, Black. You know it gives me all the strength I need to carry on. Alright, girl, I had to come to see you today. Yes, I did. Cause I got something I need to say. And that is, I want to be with you. Last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. To meet you here today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. Say goodbyes. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you'll meet another guy. Understand me, won't you try. Let's just kiss, say goodbye. Seems to me I've done all I can do. I baked, stove, and borrowed, but it's gonna be alright. Now I'm easy. Easy like Sunday morning. Now I'm easy. Easy like Sunday morning. Why would anybody put chains on me? I have paid my dues to make it. Oh, yeah. Everybody wants me to be what they want me to be. What they want me to be. I'm not happy when I fake it. Now I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Now I'm easy. Easy like Sunday morning. I just wanna be y'all. DJ Black Black. Rapaziada, foi meia hora aí só de melodias aí, super gostosa aí pra vocês conferirem nesse domingão maravilhoso, Dia dos Pais, beleza? A gente vai prosseguir agora aí, ó, é, pagode só raridades aí, só raridades do DJ Black que rola nas festas em Limeira, beleza? E é o seguinte, você quer fazer uma festa aí, você mora em São Paulo, mora em Jundiaí aí, que seja uma cidade meio longe aí, ó. Você não consegue falar com o DJ Black? Então você disca. É 019-9316-9102, beleza? Você fala diretamente com o DJ Black da programação Nota 10 do Balanço Black da Rádio 88,5 FM, Rádio Livre, Rádio Muda, beleza? Quer mandar um salve aí, parceiro? Não, mandar um salve pra toda a galera que tá ouvindo esse som, o som de preto é nóis, mano. Olha só isso aí, pedrada, né, velho? Muito ritmo, sound, isso aí, muito bom aqui. Fala o Piqui, tem um programa lá na Rádio Vaza também, que a gente bota um som esses aí, do Bambata até o George Clinton, entendeu? Os mano manda muito, é isso aí. Sente o beat. Então a gente vai sair de só pagode raridades aí do Balanço Black, beleza, rapaziada? Black, black, black, black, balanço, black, black, black, black, black. Se liga aí. Ela sabe do meu jeito e continua provocando. Vou dizer, você me chama de safadinho, diz que eu sou cheirosinho. Se cuida pra eu não te agarrar. Me fala tanta coisa no ouvido, eu perco o juízo. Eu quero ver você aguentar. Põe o som no carro, o funk de repente. Se eu paro no farol, o clima fica quente. Você é assanhadinha, parada tá na minha. Fala que tem medo, mas tá toda apressadinha. Tá cheio de pressa, né, mulher? Então vou dizer, vai ser assim, ó. Cuidado, a luz vermelha acendeu. Melhor parar o carro, quase que bateu. Cuidado, o amarelo beleléu. Se o verde der, vamos correndo pro motel. Cuidado, a luz vermelha acendeu. Melhor parar o carro, quase que bateu. Cuidado, o amarelo beleléu. Se o verde der, vamos correndo pro motel. E o pior que tá pertinho, pra eu chegar é rapidinho. Covarde! Você me chama de safadinho, diz que eu sou cheirosinho. Se cuida pra eu não te agarrar. Me fala tanta coisa no ouvido, eu perco o juízo. Eu quero ver você aguentar. Põe o som no carro, o funk de repente. Se eu paro no farol, o clima fica quente. Você é assanhadinha, parada tá na minha. Fala que tem medo, mas tá toda apressadinha. Azarado. Cuidado, a luz vermelha acendeu. Parar o carro, quase que bateu. Cuidado, o amarelo beleléu. Se o verde der, vamos correndo pro motel. Cuidado, a luz vermelha acendeu. Melhor parar o carro, quase que bateu. Para o carro, para o carro, para o carro. Se o verde der, vamos correndo pro motel. Cuidado, a luz vermelha acendeu. Melhor parar o carro, quase que bateu. Cuidado, o amarelo beleléu. Se o verde der, vamos correndo pro motel. Cuidado, a luz vermelha acendeu. Melhor parar o carro, quase que bateu. Cuidado, o amarelo beleléu. Aí vem meu recado, siga aí. Toma cuidado, mas não para. Toma cuidado, mas não para. Toma cuidado, mas não para, amor. Toma cuidado, mas não para, não, não. Toma cuidado, mas não para. Toma cuidado, mas não para. Toma cuidado, mas não para. Toma cuidado, mas não para. Eu disse pra ela, ela já sabe que lá no negócio não tem negócio de miséria, sem massagem. E ela gosta assim, desse jeito. Cuidado, hein? É um sorriso maroto, só se pegando, te esculando. Uma coisinha diferente, vem com a gente, vem com a gente, vem. É diferente de todas as coisas que eu gostei. É diferente de todas que beijei. É diferente no jeito de tocar. É diferente no jeito de amar. É diferente, deixa quem quiser falar. Meu coração achou seu lugar. Não tem por que você se preocupar. Se o teu lugar é no meu coração. Eu sempre apostei na relação a dois. Pra muita gente o amor chega depois. E com nós dois foi diferente. Diferente. A gente foi um infinito no olhar. Eu achei graça quando veio me falar o que você falou. E olha aí, olha aí. Eu quero provar pro mundo que tem duas vidas e um só querer, meu amor. Eu quero gritar pro mundo. De todas que beijei. No jeito de tocar. No jeito de amar. E deixa quem quiser falar. Meu coração achou seu lugar. Não tem por que você se preocupar. Se o teu lugar é no meu coração. Eu sempre apostei na relação a dois. Pra muita gente o amor chega depois. E com nós dois foi diferente. Diferente, diferente. A gente foi ao infinito no olhar. Eu achei graça quando veio me falar. O que você falou foi tudo que eu pensei. Eu quero provar pro mundo que tem duas vidas e um só querer, meu amor. Eu quero gritar pro mundo. O amor é lindo. Eu amo você. Que tem duas vidas e um só querer. tentando melhorar, tentando mudar. E você vem aqui pra me bagunçar. É mais uma escapadinha, mais uma pancadinha. Pecadinho pequeno. A rádio é 88,5 FM. E você vem aqui pra me bagunçar. É mais uma escapadinha, mais uma pancadinha. Pecadinho pequeno, ninguém vai cobrar. Pecadinho desse jeito, quem é que não tem? Quanto mais a gente foge, é mais uma que vem. A ousadia já começa com um beijo na boca. O bicho pega o cano, esquenta, a gente tira a roupa. Eu pego a linha, pego fogo quando sente seu calor. A gente faz amor, a gente faz amor. E no motel, na minha casa, no meu carro, onde for. A gente faz amor, a gente faz amor. Que ousadia, saliência, pode chamar do que for. A gente faz amor, a gente faz amor. No lelele, no lalaiá, no lelele, no lele, oh. A gente faz amor, a gente faz amor. Na minha casa, no meu carro, onde for. A gente faz amor, a gente faz amor. Ousadia, saliência, pode chamar do que for. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor. Mais uma escapadinha, mais uma pancadinha. Pecadinho pequeno, e ninguém vai cobrar. Você vem aqui pra me balançar. Quer mais uma escapadinha, mais uma pancadinha. Pecadinho pequeno, ninguém vai cobrar. Um casinho desse jeito, quem é que não tem? Quanto mais a gente foge, mais uma que vem. A ousadia já começa com um beijo na boca. O bicho pega o cano, esquenta, a gente tira a roupa. Eu pego a linha, pego fogo quando sente seu calor. A gente faz amor, a gente faz amor. E no motel, na minha casa, no meu carro, onde for. A gente faz amor, a gente faz amor. E ousadia, saliência, pode chamar do que for. A gente faz amor, a gente faz amor. No lelele, no lalaiá, no lelele. A gente faz amor, a gente faz amor. Na minha casa, no meu carro, onde for. A gente faz amor, a gente faz amor. Você pode chamar o que for. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor, a gente faz amor. A gente faz amor, a gente faz amor. Vamos com tudo! Hoje eu vou ter com vontade de cantar pagode. Tá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Acorda assim, já sei qual é o fim. Comigo ninguém pode. É! Eu vou me jogar na madrugada, vou tomar uma gelada no pagode do pretinho que eu sou fã. Eu já avisei a nega velha que eu só chego amanhã de manhã. A semana inteira eu tô um duro firme na batalha. É sexta-feira e fim, dia de ser feliz. Vamos rapaziada, aonde gente? No pagode é. Vou recarregar minha energia, vou gastar o meu dinheiro com aquilo que só vai me dar prazer. A sua felicidade só depende de você. Ô, manda a mão, vai! Tá, não quero nem saber. Canto meu lelele. Eu quero é ser feliz. Tá, tá, canto canção de amor. Esqueço quem eu sou. O que importa é sorrir. Lá, lá, lá, lá, lá. Eu quero é ser feliz. Ah, canto canção madrugada vou tomar uma gelada no pagode do Pretinho que eu sou fã. Eu já avisei a nega véia que eu só chego pra amanhã, de manhã. A semana inteira eu tô um duro que me dá batalha. É sexta-feira, enfim, dia de ser feliz. Vamos rapaziada, aonde gente? No pagode é. Vou recarregar minha energia, vou gastar o meu dinheiro com aquilo que só vai me dar prazer. A sua felicidade só depende de você. Vamos cantar! Não, não quero nem saber. Eu canto meu lelele. Vai, nego preto! Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Canto canção de amor. Esqueço quem eu sou. O que importa é sorrir. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Canto lelele. Eu canto lelele. Canto canção de amor. É assim que eu sou feliz. Eu acordei com vontade de cantar pagode, molequinho. Ousadia e alegria. Yeah! Roda de samba do Clério. Coisa linda, Buiú, meu parceiro. Vamos que vamos. Valeu-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu. Mas eu sei o que fez, tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez minha ilusão foi dar meu coração com toda a força a essa moça me fazer feliz. E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na beira, poeira, morto na beleza. Vamos cantar, gente! O meu jardim, esse é todo morreu. Do pé que brotou Maria, nem vagar. Clareou! O meu jardim na vida, esse é todo morreu. Do pé que brotou Maria, nem vagar e nasceu. Vamos tomar Clareilson, rei! Olha o swing, nego, olha o swing, olha o swing. Valeu-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu. Mas não sei o que fez, tudo mudar de vez. Onde foi que eu peguei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força a essa moça me fazer feliz. Que o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria. Solta a voz aí. E o meu jardim, do pé que brotou Maria, nem margarina. E o meu jardim, coisa linda, coisa linda. Do pé, nem margar. E o meu jardim, do pé que brotou Maria. O meu jardim na vida, esse povo. Maravilha! Nem margarida nasceu. Vamos ver! Gostoso, MPB Samba, Gilberto Gil, simbora, simbora! Subo nesse palco, minha alma será tabu, como um bumbum de bebê. De beber, minha alma clara, sua linha é clara e evidente. Pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda. Poderá me dar valor, dá valor. Vale enquanto pesa, pra que pesa o louco pulo do tambor, do tambor. Vou vendendo pra afugentar o inferno, é outro lugar. Vou vendendo pra consumir o inferno, fora daqui. Venho para a festa, sei que muito tem na festa. Ei, o Deus só como sinal, ei. Eu como devoto trago cesto de alegria. De quintal, de quintal. Até meio cantar, quem manda é Deus da música. Pedindo pra deixar, pra deixar. Levantar o mouse, amo fazer um canto. Cantar ou cantar. Vou vendendo pra afugentar o inferno, é outro lugar. Vou vendendo pra consumir o inferno, fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. O som das festas, som das festas. Balanço Black. É seu. Foram bater pra você que me viram de carro com outro gay. Não tem ninguém, meu bem. Você é minha titular, não tem outra, não ouve. Pode que chove de mina ligando proposta indecente pra me ver. Mas tô brindando, não quero, não posso, não vou fazer você chorar. Eu não faço contigo o que eu não quero passar. Fica mais relax, tenta relaxar. Todas tão querendo, mas você tem seu lugar. Chega de ciúme, já virou costume. Quando tô contigo, alguém tenta atrapalhar. Fica mais relax, tenta relaxar. Mas você tem seu lugar. Chega de ciúme, já virou costume. Quando tô contigo, alguém tenta atrapalhar. Fizeram de tudo pra me separar de você, não deu. Apaixonado, meu coração é seu. Foram bater pra você que me viram de carro com outro alguém. Não tem ninguém, meu bem. Você é minha titular, não tem outra, não ouve, pode que. Chove de mina ligando proposta indecente pra me ver. Mas tô brincando, não quero, não posso, não vou fazer você chorar. Eu não faço contigo o que eu não quero passar. Fica mais relax, tenta relaxar. Todas tão querendo, mas você tem seu lugar. Chega de ciúme, já virou costume. Quando eu tô contigo, alguém tenta atrapalhar. Fica mais relax, tenta relaxar. Chega de ciúme, já virou costume. Quando eu tô contigo, alguém tenta atrapalhar. Vamos curtir o namoro sem desconfiança num clima legal. Já te falei que não traio, que o nosso romance é atração fatal. Tem muita gente com inveja inventando história pra nos entregar. Yeah. Mas tô fechado contigo e faço o que for pra poder te provar. Fica mais relax, tenta relaxar. Agora estou querendo, mas você tem seu lugar. Chega de ciúme, já virou costume. Quando tô contigo, alguém tenta atrapalhar. Fica mais relax, tenta relaxar. Tem seu lugar. Quando tô contigo, alguém tenta atrapalhar. Mais relax. É 88,5 FM. Mergulhar no teu carinho, me afogar no teu prazer. Pra tocar esse cavaco, ninguém mais, ninguém menos que meu ídolo. Vou fazer esse pagode. Te vejo nas ondas do mar. O teu corpinho é lindo, feito luz. Balanço Black. O desejo de te